Capítulo 21. Os perigos da estimulação excessiva. É do conhecimento geral que a vida se desenvolve por meio da simples interação de estimulação e reação. A luz estimula o olho a ver, as ondas sonoras estimulam o ouvido a ouvir, o alimento estimula os processos digestivos e assim por diante no corpo inteiro. Nossas emoções também exigem estimulação para serem acionadas. O choro de dor de uma criança, por exemplo, pode despertar sentimentos incontroláveis de piedade no coração da mãe e induzi-la a providenciar alívio rápido e carinhoso para o filho. Toda a personalidade humana, física, mental e espiritual, tende a permanecer inerte até a chegada de um estímulo para fazê-la entrar em ação. Esse é o modo pelo qual Deus nos fez. E enquanto tudo está em equilíbrio perfeito, a nossa vida segue seu caminho normal. A estimulação é benéfica. A estimulação excessiva é um mal positivo que produz todo tipo de dano físico e mental. Nos últimos anos, a estimulação excessiva passou a fazer parte da nossa civilização. Na verdade, hoje é parte necessária dela. O edifício moderno que chamamos de modo de vida desmoronaria se não fosse sustentado pela pressão da estimulação anormal. O pulsar do coração de nossa economia é a produção e venda de bens de consumo. O cidadão comum é propenso a ser um comprador apático, a menos que seja incentivado a comprar pela grande pressão da propaganda, tendo como consequência as enormes quantidades de dinheiro gasto todos os anos e os métodos enganosos usados para convencer o público a comprar. Penso que chegamos a um ponto nos Estados Unidos do qual o país precisa de estimulação excessiva para evitar uma grave depressão. Se não houver pressão, as vendas provavelmente cairão a ponto de provocar um caos na economia nacional. Será então que a estimulação excessiva é benéfica para o país? Só se for da mesma maneira que a droga é benéfica para o viciado. Ou uma dose a mais de bebida é benéfica para o alcoólatra. Então não faz bem de maneira alguma, mas é simplesmente necessário em razão da condição doentia do paciente. A tendência à estimulação excessiva é vista por toda parte. O entretenimento que antes satisfazia o povo agora não provoca nada agradável, a não ser tédio. As páginas espalhafatosas dos jornais diários vibram com palavras como poder de sedução, suspense, empolgante, aterrorizante e explosivo. Recentemente, uma casa de espetáculos anunciou uma apresentação aterrorizante, dando-lhe o nome de O Maior Show de Horror do Mundo, e prometeu que os cidadãos cansados fossem vê-lo considerariam uma monstruosidade mil vezes chocante. Esse tipo de coisa encontra-se também de várias formas no caso de carros, móveis, livros, arte, música e roupas, e evidencia uma dependência emocional em massa e em estágio avançado. As pessoas perderam a capacidade de usar a cabeça, raciocinar e encorajar a alma. Precisam ficar constantemente entusiasmadas com agentes externos para que a vida lhes seja suportável. Seria curioso e talvez deprimente saber quantas donas de casa americanas vibram e choram diariamente com as alegrias e tristezas artificiais de personagens fictícias do rádio e da televisão, com quem elas se identificam emocionalmente, como se fossem pessoas da própria família. Minhas palavras são dirigidas às almas regeneradas que são humildes o suficiente para aprender e desejosas o suficiente para querer. Não tenho a menor esperança de que um político, economista ou publicitário dê atenção à minha advertência, mesmo se o que escrevo lhe cair nas mãos por acaso. Os habitantes da feira da vaidade não estão propensos a ouvir as palavras de um cristão. Estão sob o controle da mentalidade da carne, que é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. O cristão, porém, necessita de estimulação. É o que a Bíblia ensina com grande clareza e sinceridade, como em passagens como estas. Por essa razão, torno a lembrar-lhe de que a mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1, verso 6. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Hebreus 3, verso 13. Todo chamado ao arrependimento, toda exortação a progredir na vida espiritual, tem a intenção de despertar o coração preguiçoso a buscar a Deus e sua justiça. O próprio Cristo foi movido de compaixão. Ao ver as multidões famintas, ele se moveu de compaixão. A visão de Paulo do Macedônio lhe foi dada para estimular a ação missionária. As chamadas passagens exortativas no Novo Testamento lá estão para inspirar obediência moral. A estimulação excessiva, no entanto, é sempre prejudicial. Certos grupos religiosos extremamente emotivos parecem não conseguir ir em frente, a menos que sejam despertados por uma grande euforia nervosa, que incidentalmente confundem com o mover do Espírito Santo. Por mais sério que seja, ainda acredito que é menos prejudicial do que o novo tipo de fundamentalismo irresponsável, que só existe por causa de poderosos estímulos externos. Recentemente, um desses grupos anunciou uma reunião missionária como um espetáculo missionário. Esses amigos mal orientados simplesmente não veem a óbvia inconsistência entre esse método e os métodos legítimos do Novo Testamento. Nenhum cristão deve necessitar de outros estímulos além daquele proporcionado pela Palavra de Deus, pela presença do Espírito Santo nele e pela oração. Isso, junto com as fortíssimas necessidades do mundo pecador, deve fornecer todo o estímulo normal. Qualquer coisa a mais é desnecessária e pode ser perigosa.